cena. DJ Zé Luís apresenta Live Set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. É isso mesmo, a partir de agora e durante as próximas duas horas, o essencial da música eletrónica está aqui. Nesta primeira parte, como habitualmente, abrimos então com a contagem das 10 mais desta semana, uma tabela elaborada a partir precisamente das votações dos nossos ouvintes, ou seja, vocês, podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Vamos então começar com o número 10, esta semana a pertencer a Roberto San Sixto, uma reentrada para este Always 0.50. 10. We'll be right back. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 9 esta semana para os Phonic Lounge e Pure Pet featuring Matthew Fairmont. O tema chama-se The Sun Always Shines on TV, é uma remix do original do Zaha e é também uma reentrada. 10. Estamos agora no número 8 para conhecer este Diamonds in the Sky de TV Rock e Hook and Sling featuring Rudy. É o número 8 esta semana. Hey. makes me wonder. Life felt. Yeah. Power play. Vamos subindo na tabela agora para conhecer o número 7, que esta semana pertence a Jay Lumen e o single Instincts. 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Já estamos quase no meio da contagem desta semana para conhecer agora o número 6, onde está Fedele Grande e este So Much Love. Já foi número 1 este tema. Sim. Sete é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Sabem que podem votar todos os dias em bullpor.com. Vamos agora para o número 5, onde temos esta semana Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond e o single Dreams. Fine. Live set. Live set. Live set. You listen. You groove. Power play. Avançamos agora para o número 4, esta semana a pertencer a DJ XP e Albert Geek featuring In Magic. 4. Power. It's satisfaction. Music. Power play. Vamos agora para o número 4, esta semana a pertencer a DJ XP e Albert Kick featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love.

and it makes me wonder. Life set. Yeah. Power play. Estamos já nas três primeiras, vamos conhecer a terceira posição desta semana para este single de Ibiza de Danny Tenaglia, um tema fantástico, o número 3 esta semana. Three. Bye. Live set. Live set. Power play. Vamos subindo na tabela, estamos já quase a conhecer o número 1, para já o número 2, esta semana a pertencer a DJ Zé Luiz e o single Gotta Have House Music. É o número 2 esta semana. 2. Vota no top do Live Set em www.bupor.com. www.bupor.com. Finalmente chegamos ao topo da contagem, a primeira posição, vamos ficar lá a conhecer já a seguir, mas antes quero lembrar que podem votar todos os dias em bupor.com no vosso tema favorito e também adicionar as malhas que estejam a faltar na listagem. Ficamos então a conhecer o número 1 esta semana para Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Shawn Taylor. O single chama-se Live Your Life e dispensa apresentações, é o número 1 esta semana. 1-1 So come on, give it up, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, give it up, get into your system and find your happiness. Just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, give it up, get into your system and find your happiness.

Flames burning brighter, our bodies on fire, the world disappears. We go up in flames, we go up in flames. Come on, dance in my fire, feel my desire. Come away with me, burning inside, feel so alive. You and me, you and me. Come on, dance in my fire, feel my desire. Come away with me, burning inside, feel so alive. You and me, two hearts on fire. DJZLuis.com. 5-7. DJZLuis.com. djzeluis.com. I get so emotional. And it makes me wonder. Life set. Yeah. DJZLuis.com just how good it feels being in this condition. Everything's so real. I just had a drink now. My head is in the clouds, and I don't wanna come down. At least not right now. We gonna rock it and rock it and knock it down. We gonna rock it and rock it to feel alright. We gonna rock it and rock it. We will come down. We gonna rock it through the night. can be. Girl, now work a girl like. djzeluis.com. Just tuck your feelings away. The